vim dos becos onde as rimas fazem ecos. Pelo gueto vai meus versos, segue dividindo egos. Pouca jaula, muito monstro certo, já com o papo é reto. Porto rimas tipo porto armas, onde o tombo é certo. Ok, é nós, favela é voz, beat louco, ó, pesadão, saca só, treme no chão. Quebra o silêncio, vozes de uma só voz. Antes da rua até asfalto e antes do rap ser nós. Guetos agem no foco entre o caos e a ordem. Diamantes e porcos que na lama entre choque. Nós vamos de jaque, bombetas, pedra que voa na boa. Solta pancada na lata e tombo gigante na lona. Eu vim cobrar, levantar o tapete e mostrar. G.O. no mic, os moleque a milhão no asfalto que tá. Me escuta bem, sei quem é quem, sei quem é nós. Vai, vai, função que é nós que tá. Levanta a mão, quero ouvir, vai, vai, vai, vai, vai. G.O. Mas mó atenção, hein. Sei que fim confirmou quando a favela gritou. Gueto, povo pra nós. O rapão na cara o bem. Os falantes explodindo, hein. Então grita pra nós. Gueto, G.O. Mas mó atenção, hein. Sei que fim confirmou quando a favela gritou. Gueto, povo pra nós. O rapão na cara o bem. Os falantes explodindo, hein. Então grita pra nós. Gueto. Sou a rua e o povo, o asfalto e o morro, a água e o fogo, o renascer mais novo. Sou a luz e a escuridão, sou o brilho na missão, sou a voz dos humildão, sozinho na multidão. Não vim pra pagar de boy, nem vim pra pagar pros boy. Qual é o meu oi? Beat do Golden Boy. Eu sou G.O. na fita, e quem desacredita, eu vim da Santa Chica, seguindo forte a trilha. Eu sou da Zona Sul, de corpo, alma e rima, cala os pau no cu, essa é a nossa sina. Sei da responsa então, sou rap em ação, vejo cada monstrão, no meio das pulsão. Se cada irmão que passa, cê sabe que é aquilo. Se a favela educa com o dedo no gatilho, se os guetos são vida, então vivo tranquilo. Sei quem não vê cego, cego não vê os gelos. G.O. Mas mó atenção, hein. Sei que fim confirmou quando a favela gritou. Gueto, povo pra nós. O rapão na cara o bem. Os falantes explodindo, hein. Então grita pra nós. Gueto, G.O. Mas mó atenção, hein. Sei que fim confirmou quando a favela gritou. Gueto, povo pra nós. O rapão na cara o bem. Os falantes explodindo, hein. Então grita pra nós. Gueto. Quando o gueto vem com peso a mil, diz que é inflamável, tipo pólvora no fogo, tio. Nós diamante, o beat é ouro dos que late lá do rio. Nós garimpa, enche os barril, já que é curto pra vida. Por Deus, meus heróis, perderam a voz, que tava em maus lençóis. Tá solta por inferóis, vai andar sem saber pra onde pega qualquer bonde. Ô, coração batendo igual asa de beija-flor. Delói, cê pode, seu amor, já é dos guerreiros derradeiro. Eu fui daqueles que acordava cedo por nós. Foi, voltei de uns labirintos, bum bum bate é bingo. Quem tava cego tava, hoje desce o morro de Croix. Hoje é punk, os moleque igual é bang. As mina gosta lambi, é. Chega pé de bis quando é boss. Vai ser bagaceira, nego, voz Santa Chica, as ladeiras. G.O. de primeira como um rasante de albatroz. G.O. Mas mó atenção, hein. Sei que se confirmou quando a favela gritou. Gueto, povo pra nós. O rapão na cara o bem. Os falantes explodindo, hein. Então grita pra nós. Gueto, G.O. Mas mó atenção, hein. Sei que se confirmou quando a favela gritou. Gueto, povo pra nós. O rapão na cara o bem. Os falantes explodindo, hein. Então grita pra nós. Gueto. Amores, mas olha.